momento recebido em Timbra e 7 outros, onde eu não recebo modal. visual com o Salvador? Sim, ele vai realizar sobre o voo no Parque de Exposições ou vai realizar voo no Serra do Atendê? Eu não ia fazer isso, eu posso procurar a base. Tchau, Delta, você entra de viagem para o Instituto de Comunicações da Terra. Número 8, sinal 95, doutora Delta. 208-02, sessão meia. Salvador, muito bom dia, Azul 2796, passa agora 1200 pés para 1970. Azul 2796, contato radar, fica para o sentido voo 1970 e o seu telefone. Fala 1170, essa ainda é bom dia, Azul 2796. Que foi direto para o SS, também tem, que é partida da CTS. frequência livre. Ops 44 segundos aí embaixo, aí na proa do Itapuã. 24 horas, 1 milha, reconstrução. E aí, sabe o que é que está ligado a bandana sobrevoo, vai comprando o Airbus para sobrevoo. seja para o nível de voo 340 autorizado como nível final pelo centro do Recife. Dobrado, mantendo em regra de voo visual, tem frequência de 30 presentes para a programação dos próximos locais. Delta, tem frequência livre para confirmação com os quatro dos locais? Confirme o tempo total de sobrevoo em Caparica. Você tem condição de informar o tempo estimado para regresso? Para condição de atender? Zero, pouso, arranjo, em frequência livre, de para o Vitor Atoleta, confirme após o sobrevoo no CERN em Caparica, qual é a intenção do próximo? Onde estão para a mudança no local de sobrevoo? Para dois locais, que me dá o melhor no site, autoridade final do procedimento aliás é definida por cima zero na porta de estabilidade. 3299, estou no centro do Recife, frequência 26, correção 28, decimal 35, a primária, secundária 25, decimal 1, mais 4299. Existe um radar encerrado, 63 milhas, nordeste de Salvador. Sobre montanha, nível de voo 170, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Apelo meu, Alfa Golf Charlie, bom dia, estamos em explicação, vou direto para o IFAP, deixa para o envio de voo 050, CH1017. Golf Charlie, com sua velocidade de carga. Que condições de manter essa próxima IFAP para esse funcionamento? Saiu com o número 1. Deixa para 4.6, com instruções de altimetro na 0.7. completa com mal em torno, do controle 8995. Nacional de identificação, visto data bom, para o voo 060, TNH 1017. Thank you. agora aqui, olha, identificação e o cuidado do metrô, deixa para emitir o voo 052, NH1 no 067. terceira tendência. Está modulando com controle. Está na torre, frequência 98 do sinal 95. A final da 1, você tem que baixar a trava. Operação para sequenciamento, cruza direita para 230, dirigir-se ao localizador. Zona 71, deixa para 4.6, sem azar no 07. Polo 10, chama agora o controle na frequência 1208. 1208, chama, 312. Autorizado a final do procedimento de alerta que reina a pistola zero, reporte estabilidade. Wolf 7, taxi reportando a intersecção com a sua parceira acima do Golf. Zero, via 3 a 5. Via 3 a pouco, a 3 a 5, 0, a 3 a 2. Preso no 1, repete do tráfego. Vento 1, centena 109. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão a 0. Autorizado, pouso. Informa o tráfego à direita, prosseguindo em direção ao canal de Capão, de Copa, de Cielo, à sua direita, não interferirá na sua aproximação. Oficial, helicóptero agora posição de 12 horas e 3 minutos e meia. Realizando sobre o voo naquela posição, mantendo o canto de saída, não interferir com a aproximação. Estou com o senhor da Prova 200, limite permanente, conduza para 2009. Na frente do país, desde a recepção. Para ingresso no circuito, frequência 98, final, 95. Zulu Golf, autorizado o ingresso, pistão 7, reporte alinhado próximo do Golf. Está agora a 4 minutos para a posição de Luna, com 2009 graus de redução. Utiliza, com staff na final ILS e outro no sequenciamento. Na verdade, são três tráfegos sequenciados da pistão zero. Até espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções do Astramaitian. 3 agora, vai dar. Correção 145, deixa para 2010, reporte estabilidade no localizador. Informe que um helicóptero acendeu a espera sobre o farol de Capuã, 500 pés. A sua decolagem deverá manter a reta até atingir 1.000 pés para então curvar a direita e prosseguir pelo corredor Axé Lima do Golfo. Centena, 109, decolagem autorizada, Lima Zulu Golf. Zero completa final, todos que continuam 8, 2, 9, 9, 5. 104-02 passará no corredor a 1 mil pés, 500 pés acima. E ele manterá reta na decolagem da pista no 7, até atingir 1 mil pés, para então curvar à direita. Solo 1-4, libere primeira direita, chame solo, frequência 1-2-1.